Olá a todos, cá estamos novamente, mais 2 horas de Orelha Extra via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. O sítio da net fica em www.orelhaextra.com. Não poderíamos ter começado de melhor forma, dizemos nós, um dos excelentes temas que está incluído no álbum triplo, o último para Joanna Newsom, chama-se Have One On Me, triplo CD ou triplo vinil, como preferirem, chama-se Soft as Chalk, já por aqui tinha soado, possivelmente irá soar mais algumas vezes. Fiquem por aí, a música vai continuar e esperemos que seja da boa. Thank you. estilo da K Records de Calvin Johnson. No caso The Bundles, a banda composta por Jeffrey Lewis, Kimia Dawson, também com Anders Griffin, já existem desde 2001, mas só agora em 2010 sai o álbum homónimo nessa mesma K Records. Com a ajuda durante a gravação do disco de Carl Blau, também ele reputado um membro da Kay e alguns outros membros do Olympia Free Choir, o tema Pirates Declare War, The Bundles, e vamos continuar com a compilação a que já demos destaque a semana passada. São 5 volumes na Rhino, com clássicos entre 1933 e 1975, e saído este primeiro volume em 1995. Chama-se Hillbilly Fever, Volume 1, Legends of Western Swing. Desta vez, Modern Mountaineers com Everybody's Trucking. Depois, Aunt Penny and These Radio Cowboys, Won't You Ride in My Little Red Wagon? E vamos terminar com Johnny Lee Wills and His Boys, Milk Cow Blues, Hillbilly Fever, pelo menos por aqui. Everybody's swinging and trucking. Everybody's doing it now. Oh, now you can hear 'em singing and trucking. You can see 'em swinging and trucking. Everybody's doing it now. Down in Harlem on the street, you can hear them dancing feet. See them darkies everywhere they go. You can hear 'em singing hidey hidey ho. Everybody's singing and trucking. Everybody's swinging and trucking. Thank you. I'd love to pull you down the street. Now I bet all the kids will be jealous when they see my playmate so sweet. Hold tight till we come to the hilltop, and we'll coast down the hill, you and me. Won't you ride in my little red wagon, 'cause you are my sweetheart to be. This morning, looked outdoors. I can tell my milk cow, I can tell by the way she lows. If you see my milk cow, please drive her on home. 'Cause I ain't had no milk and butter, ooh, since my cow's been gone. Well, you got to treat me right, day by day. Get out your little prayer book, get out on your knees and pray, 'cause you gon' need my help someday. Yeah, you're going to be sorry, ooh, you treat me this way. Yeah, beat it, brother, beat it. Sun look good going down. Well, good evening, don't that sun look good going down? Now don't your bed look lonesome when your lover ain't around? I've tried everything, baby, to get along with you, and now I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to stop crying and leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. 'Cause you won't see my sweet face no more. Yeah, you'll just be wondering, baby, when this world I'm gone. Bela música de outros tempos, Hillbilly Fever, Volume 1, Legends of Western Swing. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done, man? Look, see how it done, man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. So bake on guys. Yeah. 28 álbuns de estúdio, finalmente a banda do enfant terrible Marquis Smith na Domino Records. Novo álbum sair a 26 de abril com o título Your Future, Our Clutter. São claros de Fall. Ouvimos por aqui OFIC Showcase. E por que não também Funnel of Love, The Fall, Your Future, Our Clutter, dizem eles. Komme ich auf Touren. Yeah. Aparelho Extra e canal auditivo suplementar ao sábado através da RUC 107.9, Rua 102.7 e Rádio Castrense no Baixo Alentejo 93, via streaming direto em RUC.pt, Rua.pt e Rádio Castrense.net, e o restante, que quer dizer podcast, tracklists e whatever, em orelhaextra.com. Voltamos novamente à excelente compilação da dupla holandesa, um DJ e um VJ, Celluloid Gurus, chama-se Vol Analog, a Celluloid Gurus Compilation of Organ Driven Soul, Surf, Sleaze and Beat, e por aqui desta vez resolvemos destacar os excelentes The Staggers com Little Girl. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na Orelha Extra de hoje, com música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. nova-iorquino Ben Vida sempre se rodeou de excelentes músicos para colocar em prática a boa música do seu projeto Bird Show. E para este último disco, com a aventura batizada Bird Show Band, resolveu ir até Chicago e angariar os talentos de grandes músicos da Windy City, como Josh Abrams, John Herndon, Dan Bitney e Jim Baker. O álbum dos Bird Show Band homónimo e o tema rodado nestes praticamente ou mesmo 15 minutos finais da primeira hora de Orelha Extra, Quintet One. Calling all aliens, Orelha Extra, calling all aliens, Orelha Extra, calling all aliens. despedidas da primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Gabrita, o novo para Dark, Dark, Dark, chama-se Bright, Bright, Bright. O tema foi Something for Myself e, para o fim, o estreia para os Nice Nice na Warp Extra Wow, os temas Away We Glow e On and On.

o desenvolvimento da música produzida pelo koto, um instrumento de cordas que é dedilhado, foi uma das maiores contribuições para a história da música e não só da japonesa. Os primórdios do koto remontam até ao século VIII, mas a música produzida por este instrumento ficou firmemente estabelecida no século XVI. E até ao presente dia, a música que se toca neste instrumento de 13 cordas foi herdada dessa altura. A partir do período Edo, o koto começou a ser acompanhado pelo shamisen, instrumento de cordas também, mas só com três delas, e que poderíamos dizer que é semelhante a uma balalaika, e pelo sakuachi, uma flauta de bambu. As interpretações que agrupavam estes três instrumentos eram chamadas de sankyoku, ou música para três instrumentos. O tema por aqui ouvido foi composto por Kazuro Tsukushi, uma talentosa mulher que também tocava koto. Descreve-nos os pequenos regatos de Nikko que correm até ao templo de Shuzenji e que mais tarde se juntam a outras correntes de água de maior dimensão, formando depois a majestosa catarata Kegon. O disco foi editado em 1991, este pela Lyricord, e vem creditado à Japanese Koto Orchestra. Five Kotos, Oteki, Shamisen and Sakuachi, pelo Koto Ensemble of the Ikuta School, e o tema escutado foi Nagare, The Stream. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. O arranque da segunda e última parte de Orelha Extra, sempre no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e a Rádio Castrense, a presença por aqui na condução destas 2 horas de Fernando Cabrita. Começámos, como dissemos, com a Japanese Koto Orchestra, excelente, excelente disco de 91. E vamos continuar com o álbum estreia através da DFA do senhor que está à frente dos LCD Sound System. Falamos dos Free Energy, Stuck on Nothing. When the dream lights are turning on, then you know where you are. When the stars are shining brighter, when your heart is beating lighter, when you love without desire, then you know who you are. When the dream lights are coming on, then you know where you are. But the stars are feeling colder. If you believed in what they told you, you get older and it's over. Do you know who you are? Na na na na na na na na. on you. When the streetlights are far beyond you. When the dream lights are turning on. Then you know where you are. And the stars are shining brighter. And your heart is feeling lighter. You can love for without desire. And you know who you are. James Murphy a dar uma grande, grande ajuda a estes Free Energy no seu álbum estreia Stuck on Nothing na DFA Records, por aqui ficou Dream City e vamos ter novamente os Vampire Weekend ao vivo no nosso país, concerto marcado para 17 de julho na próxima edição do Superbock Super Rock. Por aqui Run, do segundo e último Contra. É pena que os 11 temas que o disco contém não sejam todos tão bons como este Walking and Talking, ou mesmo como o inicial Maps e ainda mais um ou outro. É o álbum para a canadiana Julie Fader, Outside In, na And Drawn Dracula, editado em 2009. Continua por aqui o desfile de alguma boa música e de regresso, pelo menos aqui à Orelha Extra, o trio de Santa Cruz, Califórnia, que mistura diversos estilos musicais norte-americanos, como o bluegrass, country, ragtime ou rockabilly. Terceiro longa duração para The Devil Makes Three, Do Wrong, Right. Come on down to where them tracks cross High Street, you gonna watch the whole world go insane. See the lighters hit the rocks in the bushes like the stars are coming down like rain. Here she comes, just a skin and bone skeleton, she's food for the crack cocaine. She got a baby living right outside the city, man, she don't even remember. Contrabaixo, guitarra e banjo, e está a festa montada. São os The Devil Makes Three, do álbum último Do Wrong Right, All Hail e Gracefully Face Down. go my way. Consequently, I've been drinking nearly every day. It's hard to keep your head up when they're knocking you down, so I've been making that old go-round. Drinking bottom shelf bourbon to ease my mind. Seems to work all right till closing time. But you know you're gonna come down every night, and there ain't no way you'll ever feel satisfied. Ain't that hard to figure where to begin? It's Friday night, so I'm rushing it. Like a fool, I get it anywhere I can. Well, I've been having a hard time walking a straight line, seeing two of every single neon sign. Well, now you'll find me downtown, gracefully face down, just wishing I could feel alright. Fall in love, but you know you're gonna come down every night, and there ain't no way you'll ever feel satisfied. Six in the morning till your dying day is straight bad news and bills to pay. But come 5 o'clock, you're feeling good again. Well, I've been having a hard time walking a straight line, seeing two of every single neon. Pills if you got them, but you know you're gonna come down every night, and there ain't no way you'll ever feel satisfied. These years of my life I don't remember at all, like one bright evening I can barely recall. There was a sticky situation in a barroom bathroom stall. Well, I've been having a hard time walking a straight line, seeing two of every single neon. existem há uns bons anos e já tiveram nas suas fileiras gente como Feist e Brandon Canning. Canadianos by Divine Right, sempre, sempre literados por José Miguel Contreras. Este é o seu último, longa duração, chama-se Mutant Message e o tema Figure Me Out. Continua ainda a orelha extra nos minutos que nos restam para completar esta segunda e última hora via Rook Rua e Castrense. Podcast atualizado quando possível e já faltam por lá alguns, salvo erro, desde a emissão 65 em orelhaextra.com. Para continuar, uma das grandes bandas do movimento punk da costa oeste dos Estados Unidos, para os interessados neste movimento que teve lugar nessa parte dos States, é a favor lerem o excelente livro de Brandon Mullen e Mark Spitz, We've Got the Neutron Bomb. Começaram em 1977, em Phoenix, e antes de irem para LA, gravaram uma cassete durante esse ano, que veio a dar este disco, 24 anos depois. Terminaram a sua atividade no final de 1978, depois de alguns concertos históricos, onde por vezes a violência imperava, até demais, tanto em Phoenix como Los Angeles. Falamos dos The Consumers, ou melhor, este inglês anda mesmo mal, The Consumers, o álbum All My Friends Are Dead, editado em 2005 na Indurad Records. I uma das grandes bandas do movimento punk da costa oeste dos Estados Unidos da América, principalmente Phoenix e Los Angeles, os The Consumers, gravações de 1977 e só colocadas em disco em 2005 através da Indie Red Records, chama-se All My Friends Are Dead, e os temas foram Teen Love Song, Anti, Anti, Anti e Consumers. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Yeah. canções que nos levam até o final da emissão de hoje, da Orelha Extra, emissão 69, de Soft Pack, anteriormente conhecidas como The Muslims, álbum homónimo, Move Along e Parasites. E até mesmo ao fim, novo trabalho para o projeto de Chicago Chandeliers, que faz parte da cena musical que se move em torno do estúdio Shape Shop nessa cidade, e onde por lá estão também bandas como os Icy Demons, Bird Names ou Mahjong, entre outras. Lançamento cá na Europa através da inglesa Pickled Egg Records, chama-se Dirty Moves, os temas Pharaohs, Furry e Baker Brothers, e se ainda sobrar algum tempo, o novo para o duo nova-iorquino High Places, High Places vs. Mankind. Tchau, fiquem bem. We'll be right back.